minha sem conhecer a Jesus em caminhos tão escuros, sem saber onde estava a luz, via, mas não percebia, ouvia e não dava atenção, mas aos cultos.